Evandro de Freitas! Evandrinho, como foi a semana, rapaz? Semana polêmica, caso Santander, Zinobre. Vocês, então, não quis se pronunciar. Cara, é foda. Não é que eu não quis me pronunciar, mano, é porque eu acho que, assim, o que acontece... Na medida... Me corrija se eu estiver errado, tá? Talvez eu esteja completamente quem errado, sou eu? A internet me diz. Mas que eu posso aqui de dar opinião também. É o que a internet me diz todo dia, mas olha como é que eu penso, tá? À medida que eu vou ficando mais... Quando você é mais jovem, o mundo é mais certo, as coisas são mais preto no branco, é isso, é aquilo, e pronto, acabou. E quando você... Pelo menos eu, enquanto eu vou ficando mais velho, eu percebo que as histórias tendem a ter uma nuance que torna até muito difícil você dizer exatamente aquilo ali foi aquilo. Tipo, sabe quando falam que a história é contada pelos vencedores? Não existe uma versão correta, é a narrativa que vence. Na verdade, é a narrativa versão que padrão. Chega já é meio editada, né? De qualquer história. Pois tipo, é, assim, mano, se olha um só. Se... Vamos ver se a galera entende. Aconteceu um atropelamento e eu vi. Eu posso falar, easy do céu, tava aqui no ponto de ônibus esperando o ônibus, passou um cara com carro 100 por hora e atropelou a mulher, tadinha. Ou posso chegar pra você e falar, easy do céu, o cara tava passando de carro, a mulher atravessou sem olhar e foi atropelada. Pois é, exatamente qual é a verdade. Eu posso jogar a culpa por um lado ou pro outro, entendeu? É isso que a galera não entende, mano. Pois é, cara, eu e você podemos ver a mesma situação, mas a gente acabar interpretando de forma diferente. As tretas que eu vejo no Twitter diariamente é isso. É uma situação, e aí um lado fala, não, tá sendo reportado errado porque isso, aquilo, outro. Aí o outro fala, não, tem essa nuance aqui que você tá ignorando e tal. E aí nunca... É que nem aquela... Existe um ditado popular chinês antigo que é tipo, são cegos pegando no elefante, cada um tá pegando uma parte, e aí um fala, pô, o elefante é que nem uma cobra. E aí o outro fala, não. Aí um fala, não, o elefante é como se fosse uma parede. E outro fala, não, você tá tudo errado, o elefante é como se fosse um papel, porque esse aí tá pegando na orelha do elefante, saca? Uhum. Então, é complicado, mano, é complicado. Então, por que eu me sinto isentão? Porque à medida que eu vou ficando mais velho, eu começo a ver mais essas nuances do que antes que eu vi a situação e falava, não, esse aqui, pronto, pá! Isso às vezes acontece ainda. Mas acontece com menos frequência. Você começa a perceber que é importante olhar os dois lados também, né, cara? Coisa que ninguém nunca faz, porra, sempre assim. É o certo e o errado. Então, por exemplo, mas não é mesmo. Olha, eu vou te falar, não é mesmo. Eu vou te falar aqui, ó, um exemplo aqui, bem rápido. Eu sigo pessoas da direita e pessoas da esquerda. Vou até citar nomes pra não ficar como se eu tivesse assim, ah, o Insta só falando isso porque fala. Vou até citar as pessoas específicas. Eu tenho um amigo meu, que é um cara que eu conheço do tempo das blogagens, lá das antigonas, começo dos anos 2000. Da época que você conheceu meu blog, lá do Lumpa. Era tudo mato, tudo mato. Era tudo mato. Antes pois ainda, é. Porra. Acho que era 99, hein, mano. Não, o meu blog foi de 2000. O meu primeiro blog foi em 2000. Então, foi, o primeiro blog foi em 2000. 2000 ou 2001, por aí. Enfim, foi lá naquele comecinho lá, né? Então, esse cara é o Pedro, @utops. Ele é um brother meu, gosto muito dele, a gente conversa sobre cultura popular. Ele que foi um dos caras que mais me deu uma educação relacionada a quadrinhos. Ele chegava e explicava o que tá rolando no quadrinho pra eu entender e tal. Ele era como... Sabe como hoje você tá curioso em relação a algum filme, uma série, um quadrinho, e você vai na Wikipédia? Nessa época não tinha Wikipédia, então eu perguntava pra ele, cara, e esse arco aqui, como é que acontece? Ele ia lá e me explicava. Enfim, maneiro. Esse cara, nos anos recentes, ele se virou mais pra esquerda, ele é um cara mais que vê mais esse lado social, esse tipo de coisa, né? Continuo gostando do cara, discordo de muitas coisas que ele fala, mas a gente tem um bom histórico, eu gosto demais do cara, adorava o blog que ele escrevia, então não importa que opinião política ele tenha, eu tenho um carinho pelo cara, então isso não vai mudar, por mais que a gente discorde pra caralho, entendeu? Se ele faltar com respeito comigo durante a discussão é diferente, mas enquanto a gente conseguir se respeitar, eu posso discutir com ele qualquer coisa que eu discordo e eu vou continuar com o meu apreço por ele, certo? Sigo o cara, então através dele eu tenho um acesso à narrativa esquerdista, digamos assim. Eu vejo o ponto de vista de esquerda dos eventos que acontecem no Brasil. E aí eu sigo pessoas do outro lado do espectro, por exemplo, Paulo AP, @PauloAP, é um cara que é um comentarista do Twitter. Ele comenta também sobre cultura popular e tal, especialmente sobre programas de TV antigo, filmes antigos, ele é bastante nostálgico nesse aspecto, mas ele é bem, assim, visivelmente inclinado pro lado da direita, né? O eleitor do Bolsonaro, o cara que sempre acontece alguma coisa e ele dá o ponto de vista da direita disso. Então minha timeline, ela tá constantemente em conflito. Eu vejo a versão da esquerda e eu vejo a versão da direita, isso impede que eu fique numa bolha. Eu não tô vendo só sempre uma versão que me agrada. Eu tô vendo, por exemplo, eu me oriento, em muitos aspectos, eu me oriento pra um lado mais da direita. Então eu vejo umas postagens do Pedro, o Tops, e eu penso, porra, isso tá, não é assim, tá errado, isso é outra... Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que pelo menos absorver e tentar entender o que ele tá tentando dizer. E às vezes... Esse meu brother Paulo, ele fala umas paradas que é muito, obviamente, entre aspas, coxinha, e eu penso, não, mano, que é isso? Tá forçando a barra. Mas aí, novamente, eu penso, eu tenho que ainda assim ouvir o que ele tá falando, eu tenho que ver qual é o lado narrativo dele. E eu acho que a verdade a gente encontra mais ou menos ali no meio do caminho. A desvantagem disso é que você vai se chamar de isentão, em cima do muro, não toma lado. É uma lado. Loucura foda, porque nem se você não, igual eu evito, porque, né, Twitter é foda, não adianta. Você pode traçar um TCC, dar 1000 argumentos, ter a melhor justificativa possível, se o cara discorda, ele vai... vai discordar. Aí essa parada do Santander, por exemplo, como alguns ouvintes devem saber, eu sou formado em publicidade e trabalho com publicidade. Eu então, juro pra você que eu não sabia. Fica aí a curiosidade então, caso não saibam. E aí eu fui e tuitei assim: caralho, essa parada do Santander, é isso que faz a falta de ter o departamento de vai dar merda para algumas marcas, hein? Eu vi você falando nisso, E, mano, o MPB precisa de um departamento de vai dar merda. A gente tá pra soltar o bônus, a gente gravou uma pergunta no bônus, o Easy chegou lá na nossa DM, que tem eu, ele e o editor, o Juliano, melhor editor do Brasil, e falou: gente, não é melhor cortar aquela pergunta porque vai dar merda? O Easy atuou como sendo um departamento de vai dar merda. Até o MPB, que é uma parada esculachada foda. Até o MPB. A gente pensou, olha, a gente tem um brand, tem uma responsabilidade. A gente tem contribuintes, a gente tem pessoas que pagam o nosso salário aqui. Então vamos aqui. E aí, de novo, eu discordei. Falei, mano, acho que não tem nada a ver, mas beleza, segue a vida, corta aí. É melhor evitar, tá ligado? Do que procurar. É melhor evitar que remediar, exatamente. Exato. E aí, beleza, isso de novo. O MPB é um podcast, né? Cara, o Santander é uma marca global. É um banco, porra! Não, e é global, tá? Tipo, mano, os caras patrocinam, sei lá, Liga dos Campeões, Libertadores. O mundo inteiro está vendo a porra da sua marca. Tem que ter alguém que virar e fala: gente, talvez fazer isso aqui não seja muito bom, hein? Ou que tal a gente fazer uma abordagem diferente? Aí eu só tuitei isso. Aí já veio o mano: caralho, tem que dar aula, hein, de como ser isentão no Twitter. Porque ele tava querendo o quê? Tipo assim, eu postei uma curiosidade de que realmente eu penso isso. Facebook, todas as marcas gigantes, qualquer marca, seja ela pequena ou gigante, precisa ter um departamento de vai dar merda. Qualquer parada na sua mas vida. Claro, mano, mas aí claro. Aí eu postei a parada, uma parada óbvia, tá ligado? Não era que eu não queria dar minha opinião. Aí o maluco ponto foi... De vista, olha só, eu digo até por um ponto de vista pragmático, entendeu? Sim, sim. Pra que arrumar treta, uma treta séria que vai desgastar e tal, quando você pode facilmente contornar, entendeu? Exato. E aí, veio os dois, três caras: caralho, hein, então foda, não dá opinião, não sei o quê. Por quê? Eles queriam que eu desse opinião igual a dele. Então, se eu não fizesse a opinião igual a dele, ele ia xericar foda. E aí, de novo, outro exemplo pois que aconteceu hoje, pra você ver como o Twitter é uma loucura. Foda. Rapidão, ó. De novo, formado publicidade, né? Eu postei uma parada relacionada a... Acordei, peguei o celular, fui dar aquele bizu no Twitter, blá blá, Instagram, caí no Globo Esporte. Porque no Brasil, quarta-feira tem rodada de futebol, e quinta-feira de manhã sempre dou uma olhada no Globo Esporte. E aí eles fazem um compilado dos gols da rodada. Tem lá na roupa. Sim, do Globo Esporte. Gols da rodada. Um vídeo de 5 minutos que vai mostrar todos... Na real, tu só precisa ver isso pra pagar de entendido. Diz aí. 90%. Exato, de falar que eu... Se você caralho, assistir só... Porra, se tu assistir só isso... Será que a galera... Me diz aí, será que a galera tá esperta bastante pra... Digamos que eu quero agora, de repente, pagar de futebolista. O cara que manja do futebol, certo? Sim. Futebolista. E aí eu vou só acompanhar os gols do Fantástico. No caso, você não precisa nem assistir. Você vê só o resultado, caralho. Você vê lá, pois tipo, 3-0. Caralho, o Real Madrid tá jogando muito, hein? Meu Deus. Aí eu falo... Aí eu pego assim, quem foi o artilheiro que marcou mais gols? É o fulaninho? Eu falo, pô, você viu aí? Olha, na temporada passada, ele tava pro pé. Mas hoje, o desempenho dele, ele tá trabalhando bem a bola, tá entrando ali no... Sim. Dá pra... Tá seguindo. Esse técnico que deu uma cara nova pra esse time. Você faz uns comentários. Pois é, porque não tem. Porque olha só, eu vou dar um exemplo do que eu conheço, tá? O Magic, ele tem muitos termos muito específicos, mecânicas de gameplay, que se você não entende do jogo, não tem como você mandar esse gerador de lelé. Não tem como. Porque ele tem. Que conhece, ele vai entender, né? Que você tá falando. Pois é, futebol, até onde eu sei, não tem termos tão técnicos. Pelo menos pelo que eu vejo dos técnicos dando entrevista, jogador, é uma parada bem assim. Gerador de lelé. Pô, a gente deu aqui 10%, a equipe que tá apoiando, a torcida aí da Unidade. As orientações do professor. Exatamente, então eu acho, tô falando merda, talvez, tô. Não é novidade, mas eu não, acho tem, que dá tem pra... termos técnicos e tal. O cara que se aprovou. O PVC é um jornalista que é consagrado por ser o cara que analisa. PVC é um cano, caralho. também, mas é um Paulo Sérgio Coelho. É um jornalista foda. Se o cara quiser, ele vê uma profundidade, o sistema tático e o caralho no futebol. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: acordei, né? Aí eu fui lá, vejo os gols da rodada, dei o play. Aí a Globo carregou o playerzinho deles de vídeo e me aparece uma porra de uma propaganda de um shampoo feminino para pessoas que têm cabelos cacheados. É. Aí eu falei: caralho, algo errado não está certo. Porque eu estou no Globo Esporte vendo um vídeo de futebol. E aí a Globo, eu tava logado. A Globo sabe que eu sou eu. Evandro de Freitas, 34 anos, sexo masculino. Aí, de novo, formato de publicidade, quero comentar sobre o e-mail. Tirei um print do acontecido e postei no Twitter escrito assim: caralho, a Globo tá sabendo segmentar bem o seu público, hein? Estava eu no Globo Esporte vendo os gols na rodada. Me aparece um comercial de shampoo feminino. Já sei o que deu. Eu juro que veio um cara e falou assim: caralho, mulher não pode gostar de futebol? Ah, mano, não, pelo amor de Deus. Mano, Mano, o cara, é problema, cara, o cara é burro, tá ligado? O cara, um cara desse, na moral, ele tem que parar de respirar. Como ele consegue respirar e se manter vivo aí? Cara, eu sou youtuber. É lógico que você acha que eu sou seu animal. Mas caralho, o ponto não é esse, tá ligado? Cara, eu sou youtuber, tá? O seu ponto, pelo que eu entendi, é que, tipo, ele tem as suas informações de usuário, você tá logado. E a, não, não você é. Não é mulher, velho. A empresa de shampoo feminino, cabelo cacheado, não é pra anunciar no Globo Esporte, mano. Ela tem N outros sites da Globo pra ela fazer isso, caralho. Pois é, não é que mulher. Não é que mulher não gosta, o que tá dizendo é o seguinte, não é que mulher não gosta, é porque tipicamente esse demográfico tende a ser mais homem do que mulher, e além disso... era esse o ponto, o cara paga e paga muito pra pôr o vídeo lá. Isso, sim, eu tava logado, porque eu uso a porra do Cartola, que é um fantasy game da Globo, e eu tava logado no site. Então além de tu... É, o Facebook, se eu for... Peraí, é o que da Globo? É o que da Globo? Fantasy Game. Aí é levar o futebol a sério, ó. É uma paradinha que você coloca os caras da vida real. Liga de fantasia. Isso tem no Brasil? Eu não sabia que tinha no Brasil, mano. Tem até de LOL, cara. Não vai ter de futebol de verdade. Tem do Campeonato Brasileiro. Famoso pra cacete. Mano, isso é bem super americano, essa parada de Fantasy League. Eu não sabia que tinha no Brasil, tem, mano. Tem pra maioria dos esportes. Isso é novo no Brasil. Isso é novo? Porra nenhuma. Tem uns 5 anos já, eu acho, hein. Ah, 5 anos é novo, porra. Eu tenho 32. Novo. Meu argumento é o seguinte, eu nunca ouvi falar disso quando eu morava no Brasil, então só pode ser recente, ou então eu sou mais burro do que eu tava. Não, você mudou faz tempo, beleza. Cara, 5 anos é recente, pô, pra mim é recente. Tipo, tudo relativo ao Brasil que aconteceu menos de 10 anos atrás, pra mim é recente, porque eu não tô aí, pô. Entendi. Não, mas tem um tempinho já e é famoso pra cacete. Então, mas de novo, o meu ponto era, mano, vocês estão gastando dinheiro à toa. Não é que mulher não pode gostar de futebol, que não vai ver e o caralho, entendeu? E aí o cara sempre vem aquele cara. Esse cara, pior que ele deve ser machista pra caralho no dia a dia, o filho da puta desse. Mas na internet ele quer pagar de feminista, a galera adora se ofender pelos outros, mano. A galera... É. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque se ofender pelos outros, te concede a licença pra ir lá corrigir alguém, pra esfregar alguma coisa na cara de alguém. Se você chegar pro cara desse, ele nunca lavou a própria cueca, tá ligado? A mãe que faz tudo. Era um moleque, mano. Devia ter uns 14 anos, filho da puta. Eu nem falei, mano, não vou nem responder. Eu falei, não, deixa. Um dia ele vai ver que tá faltando merda. Ai, caralho, mano. Mas vamos lá, vamos. Evandrinho! Sim. Vamos pras notícias. Bora. Da África do Sul, enviado pelo amigo Carlos Amorim, @servas no CE. Ele é cearense, meu conterrâneo. Na verdade, muitos mandaram isso aí porque aconteceu ontem, então tá bombando nas redes, né? Ontem de noite, tá fresquinha. Durante assalto, jovem luta e consegue salvar sua dissertação de mestrado. A estudante Nocholo Ntutsi deixou os criminosos levarem seu almoço, mas não soltou a sua tese até eles desistirem. Esse é um exemplo, hein, mano? Eu tô primeiro achando esquisito que só tinha uma copa, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Vamos entender. É novidade. Apesar de ser uma tese de mestrado, mano. Novidade pra mim também. Você se formou na faculdade, bonitinho e tal? Fez TCC? Não, eu saí no terceiro ano, mano. Não completei porque eu me mudei pro Canadá. TCC era uma época que nem tinha tanto nuvem quanto hoje em dia, mas eu tinha tipo umas 10 cópias do mundo afora, hein? Pode crer, mano. Eu tô tentando entender como é que só tinha uma cópia. Vamos ver aqui. Uma jovem passou por uma situação complicada durante assalto nessa terça-feira, né? Que foi, na verdade, 2 dias atrás, mas a notícia saiu ontem. A sul-africana Nocholo Ntutsi, de 26 anos, tô pronunciando obviamente errado, foi assaltada por dois homens que contaram com a assistência de um carro. Caralho, era um Transformer? Pode crer. Como assim, assistência de um carro? O carro tava ali do lado. Vai, não tem ninguém olhando não, pode... O cara ali, é mulheiro. Ô, filho da puta, eles usaram o carro, não foi? A propósito, assistência. Ô, povo, caralho! Mano, jornal, cada dia que passa... Cada dia. A gente tem que abrir o nosso jornal, Evandro, na moral. A gente tem mais compromisso com a ortografia. A gente checa pra ver se não é fake news. Eu tô falando. Jornal MPB. E acabou evitando que eles levassem sua bolsa, que com a única... Caralho! Que com a única cópia... esse que aí o cara ia escrever outra coisa, aí ele mudou e aí... Esqueceu de apagar o quê? A única cópia da dissertação de mestrado da estudante Câmara de Segurança flagraram a abordagem e a resistência de Nocholo. Em depoimento à emissora britânica BBC, a jovem reconheceu que sua reação não foi a melhor, mas que não conseguiu pensar direito no momento. Eu só pensava... Caralho, eu só pensava aí entre as... Caralho, tá tudo errado, a gente em todos esses anos nessa indústria vital, a gente já pegou texto ruim. Mas esse aqui, brother... Mas esse cara tava bêbado, mano. Eu só pensava, eu só tava na dissertação. Eu estou quase terminando. Não ia deixar eles levarem de... Peraí, então, a dissertação tá sendo feita ainda e ela só tem a cópia num pendrive, é isso mesmo? Sei lá, tá merecendo vender. Sim. Cara, impressa não pode ser, pô. Porque ela tá no computador. Ela escreveu na música, essa tigre, mano. Mano, não é possível. Ela escreve essa dissertação no Notepad, ela salva no thumb drive, aí ela leva o pendrive pro outro computador, ela abre o mesmo no pendrive e fica instantaneamente sem nunca salvar o computador que ela tá usando. Só pode. Queimar o pendrivezão de 2 GB, fudeu. Com as investidas dos suspeitos, a Nocholo chegou a ir ao chão para não deixar o seu trabalho acadêmico sobre zoologia molecular ser roubado. Ao ver que ela não existir, os homens fugiram de carro. A polícia local conseguiu capturar os assaltantes que portavam uma pistola de gás, tipo essas que eu tenho aqui, imagino. Aí ela continua. A estudante deu um conselho para outros estudantes. Caralho, redundância do caralho de... Tá, pô, é. Nocholo do estudante. Conselho para os estudantes não reagir na redundância. É reutilização de palavras. Enfim, não reagir da mesma forma que ela. Você sempre pode reescrever a tese. Afirmou. Tô! Outro conselho aí, filha da puta! Salva essa merda! Salva! Salva essa merda, porra! Manda por e-mail pra você mesma, puta! Um conselho para o Nocholo. Salva essa merda pra boca, filha da puta! Porra! Tem um videozinho sensacional. Vamos ver aqui. Nem que tire foto, mano. Manda pra você mesmo no Telegram, caralho. Porra, salva como BMP, joga dentro do WordPad que nem minha, do Word, que nem minha tia fazia pra mandar foto. Caralho, mas. Olha, lá vem a menina, andando aqui. Chega lá o Transformer, cadê? O Transformer parou. Saltou os caras pra fora do bambu. Parou pra dar assistência. Saiu lá. Mano, que bizarro. Pera aí. Volta aí. Lá pelo momento 25 segundos. Salta o motorista e salta um cara no banco traseiro. Então fica alguém no banco de passageiro? Deve ser, né? A lógica é alguém ficar... Não, mas tá tudo errado. Então tem alguém lá. Por que não saltou esse... Ah, porque tava do lado da mulher já. Porque a lógica é deixar o motorista sempre no banco do motorista pra que a fuga seja mais rápida. Exatamente. Porque senão, esse que era um Uber... Tipo, saiu o Baby Driver, saiu... Era o Uber, aquele Uber que divide, Uber Pool, tá ligado? Então, o Uber Assalto, é isso aí. O cara falou, calma aí, eu vou assaltar a mulher ali. No aplicativo, eu quero assaltar alguém ali no centro, aí vem o Uber... O braçalto. Mano, tudo é essa história, caralho. Vou te falar o seguinte, Baby Driver, cara. Rapidinho. Eu e a minha mina, a gente foi assistir Baby Driver no cinema. E aí, sabe como... Pô, filmão. Lá pro final, a gente ficou um pouco entediado que acabasse logo. Tanto eu como ela, a gente queria que acabasse logo a porra do filme. Mas a gente tava assistindo o filme, aí a gente curtiu, de forma geral. E sabe que namoro rola memes de namoro. Sim. Brincadeirinhas, essas piadinhas, memes de namoro. E aí, Baby Driver acabou virando meme entre a gente, porque, tipo, eu dirijo um carro que é tração nas suas traseiras, é um carro mais possante, né? 330 cavalos de força. Caralho. Então, quando você pisa, é, tipo, o carro... normal, digamos, entre aspas. Acho que é 100 cavalos de força, eu imagino, né? Mano, não manjo nada, mas é pouco. É pouco. Então, um cavalo com 300, tipo, você pisa e ele arranca, tá ligado? Então, e eu gosto de fazer isso porque, afinal de contas, é por isso que eu comprei essa merda, né? E vai estragar o carro mais cedo, vai, mas pelo menos eu vou me divertir. Eu levei o carro na oficina uma vez. Só se viu uma vez, mano. Eu levei o carro pra oficina uma vez e o cara foi trocar o óleo da transmissão e ele falou assim, você corre com esse carro, né? Eu falei, como é que ele sabe? Tipo, na minha cabeça, como eu sou um idiota, eu pensei, caralho, os parafusos, as porcas do carro estão bem gastas, é isso? Tipo, eu não tenho a maior ideia. Aí ele mostrou que o óleo da transmissão, quanto mais você pisa na tábua, mais ele vai gastando. E o óleo que era pra ser... Quanto você dá na reta? Na velocidade do carro, Puta, mano, eu não tô indo pro trabalho, que é uma linha reta, tipo, eu pego uma highway aqui, 80 é o limite, eu pego 120, 130. E é porque é uma área que não tem radar, não tem polícia, tem nada. Então é 130, chutado. Você chama de correr? Cara, 130, se eu for pego fazendo 130, é 50 km a mais do limite de velocidade, eu perco a carteira. Não, quando eu pego para cá. Na estrada. Eu passo aqui na vila, caralho. Na rua, 130 é o máximo. Quando eu vou viajar pra encontrar com ela, que ela mora numa cidade próxima aqui, é 160, 170, sem nem perceber. Eu tô ouvindo podcast, dirigindo na linha reta. É, isso é que é foda, o carro subir, né? fica foda. O meu já deu 180, tem vídeo, mas o bicho quase capotou. Mas meu ponto é o seguinte, o problema não é a velocidade em si, é aquela arrancada. É isso que realmente desgasta a transmissão, de acordo com o que o cara me falou, porque eu não sei porra nenhuma de carro. Então, o que acontece? Eu tenho esse hábito de pisar fundo, gostar de sentir a aceleração. Eu não gosto nem muito de dirigir, mas eu gosto de sentir a aceleração e de dar drift com o carro, especialmente quando tá chovendo ou tá nevando, particularmente, porque o carro... Seu carro é manual, tração, né? Traseira. Não é manual, é tração traseira. Tração traseira. Não, sim, freia... é manual ou automático? Não, automático. Mas você pode fazer drift com automático, é, também. Sim, mas não é a mesma coisa. É, você não tá passando a marcha, eu sei. Porra, mas no ponto é o seguinte, pra fazer drift, o que você precisa é tração traseira, porque o carro é mais pesado na frente do que atrás. Então ele desliza com mais facilidade, porque a tração tá atrás. O carro com tração traseira, ele tá... Quando o carro é tração frontal, ele tá... O motor tá meio que puxando o carro. Quando o carro é tração traseira, ele tá meio que empurrando o carro contra, sim, o peso do bloco do motor, né? Do engine block. Enfim, meu ponto é que o carro desliza com mais facilidade e é bacana quando tá, por exemplo, nevando. Eu paro no sinal, aí eu paro o carro e aí eu piso com tudo e viro o volante. Se você fizer no tempo certinho, o carro, a parte da frente não vai pra frente, só o carro gira pro lado, tá ligado? Caralho, é BMW mesmo, então, hein? Pois é. É bacana. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mano. Vou ir pra um lugar que ninguém possa identificar a região pra que não chame a polícia, sei lá, por causa do... Enfim. Meu ponto é o seguinte. O meme de Baby Driver. Depois que eu e a minha namorada, a gente assistiu o Baby Driver, sempre que a gente tá voltando pra casa, alguma coisa do tipo, e tá um espaço que eu posso acelerar, eu falo, Baby Driver! Aí, tipo, meto o pé no acelerador. E ela fica desesperada. Ou então, tipo, paro no sol vermelho, não tem ninguém por perto, eu dou aquele lado no retrovisor pra ver que não tem polícia atrás. Aí eu meto, Baby Driver! Viro o volante pro lado e piso, e o carro sai, tá ligado? É muito bacana. No inverno que vai ser sensacional, porque o carro realmente, cara, ele vira de lado. A parte da frente do carro fica parada e o carro perde a tração e vai girando, mano. Você vai ver, eu vou fazer um vídeo ainda pra você. Mas enfim, onde é que a gente tava mesmo? Acabou, né? A gente tava comentando a assistência do carro aí no vídeo, sim, e tal. Assistência do carro. Sai o Uberista e o cara do Uber Assalto vai lá e traz da mina. Uber Assalto. Vamos criar uma startup? Tem o Uber Eats, agora tem o Uber Assalto. Tem o Uber Assalto, totalmente. Pô, eu tô surpreso que não tem Uber Putas ainda, mano. Deve ter com outro nome, hein, mano. Em algum lugar do mundo, capaz, deve ter. Nossa, mano, tá vendo o vídeo aí? Os caras, pô, bagalharam a mina lá, mano. Empurraram O buceta. Caralho, mano. O carro não transforma mesmo, porque você vê que o motorista pulou fora, olha lá, olha, assiste lá, lá pro segundo segundo. É um transforma mesmo. Então você falando, vai, filho da puta, rouba logo. Acabei de perceber que nós somos burros e provavelmente na África do Sul o motorista foi do lado direito do carro, hein? Acabei de perceber isso. Faz capaz todo sentido. Capaz que nós somos idiotas. Pode ser. Mais que a menina que saiu no soco com os caras pra segurar o TCC. Senhora. Você faz o favor de salvar essa porra em outro, em mais locais? Não, teve alguém, algum dos milhões que mandou no Twitter, o cara falou assim, porra, essa foi a verdadeira defesa de mestrado. Porra! É isso mesmo. Sim. É isso mesmo, mano. Ela vai chegar pra apresentar e falar, olá, professores, eu vim aqui defender o meu mestrado pela segunda vez e soltar o link da notícia, tá ligado? Toda arranhada ainda. Toda suja. É, caiu numa graminha que tinha ali na frente da casa, ó. Mas, mano, é isso aí. Estudem e briguem com os bandidos. A próxima notícia falando em briga foi enviada pelo amigo, deixa eu achar aqui, Gustavo Henrique, no Twitter, @ Gustavo Fará com garra, foi no, na Zona da Mata em Minas Gerais, a gente já leu uma notícia desse local recentemente, inclusive. Com garras de Wolverine, homem tenta agredir outro em Juiz de Fora. Mano, aí já, logo de cara já tem a fotinha, pra chocar. Que não é bem a garra do Wolverine bonita, mas também não é nenhum cos pobre, né? Passaria... É, pois é, tá bem, assim, não tá rudimentar, tão rudimentar. Wolverine assim, porque qualquer pessoa, mesmo um leitor casual de quadrinhos, sabe que o Wolverine tem 3 garras em cada mão e não 4, mas tá valendo. Sim, mas porra, acho que dá uma machucada se o cara for pra cima de um negro, isso daí, mano. Isso aí é o Wolverine superfaturado, que gastaram de... A arma X era só 10 milhões de dólares, os caras na licitação pegaram 20 milhões, caralho, a gente rouba um pouquinho, aí tu bota uma garra a mais no Wolverine, e caraca, aí tá de boa. O dinheiro é isso aí, esse é o Wolverine brasileiro mesmo. E é o ferrozão de construção mesmo, tá ligado? A viga, é uma viga, sim, maluco. Ele foi detido após ser visto correndo de outro homem no meio da rua. Motivo seria discussão por causa de cachorrinho agora. A gente pode falar que tinha um cachorro envolvido? Ixi. Um homem de 53 anos foi detido na tarde de domingo durante uma patrulha da Polícia Militar Rodoviária. PMR, ó. Temos um upgrade aí na PM. No bairro de Bandeirantes, em Juiz de Fora, com um equipamento que simula garras de metal e um facão. Onde tem o facão que eles estão falando que eu não vi, mano? Não, mas esse facão, né, ele são duas coisas diferentes. Ele tá... Não, ele tá, é ele tá falando de duas coisas. Equipamento, as garras e um facão. Ah, que não tá na foto. Ah, tá. Não é que simula garra e facão. Eu achei que era um, tipo, a espada do carinha do Final Fantasy VIII, tá ligado? Cara, é um tá revólver, nem... uma espada junto. De canga, que ele aperta o botão e sai a facona, né? Exato, tipo, exato. Tô... Wolverine brasileiro cheio dos truques. Truques, soletrando. Parecidas aos usados com o personagem Wolverine, um herói da história em quadrinhos, ó. Caso você não conheça o Wolverine... Caso o G1 tá aí te explicando. Os militares... Eu tô surpreso que não botaram a fotinha do Wolverine logo embaixo disso, hein? Pode crer, hein? O Wolverine com as garrinhas, né? Pra galera fazer exatamente, associação. Exatamente. E aí o círculo vermelho ao redor das garrinhas pra que se entenda. Não, se fizessem isso, eu ia falar, caralho, o Wolverine é petista, por isso que ele tá batendo nas pessoas na rua. Os militares flagraram o momento que ele corria atrás do outro homem de 45 anos. Os velhos loucos, né? Armado com então, peraí, a polícia tava passando de boa e de repente viu o Wolverine aí da, o Wolverine de fora. Correndo atrás, mano, um cara de 53, maluco? O outro de 45. Você é louco. Segundo a polícia militar rodoviária, os dois discutiram após o cachorro de um deles ter invadido o quintal do outro. Ah, de boa. Alguns, quer dizer, não sei se foi de boa, né? De repente o cachorro era um cachorro mutante também e tal, gigante pra caralho. O cara ficou pistola. Ou o cachorro defecou no quintal do amiguinho. Aí o Wolverine ficou bravo. Ainda segundo os militares, os dois já haviam se agredido, mas ninguém ficou ferido. Porra, Wolverine! Você, todo armado aí, equipado com garrinhas... Saiu no soco com o velho e nem conseguiu feri-lo. A Polícia Militar Rodoviária também informou que ambos foram detidos por agressão e encaminhados para a delegacia de plantão. De acordo com a Polícia Civil, após depoimentos, eles foram liberados. Mano, esse só perdeu o tempo do pessoal, do delegado que tava lá de plantão, né? Porque o cara saiu no soco, aí a polícia viu. A cagada deles, essa notícia só foi gerada porque a polícia viu. É o tipo de coisa que não muda o preço dos dólares e segue o jogo, tá ligado? Porque os caras tava brincando. Beleza, o cara tava com a garrinha do Wolverine, essa é a parte curiosa da notícia é. Mas o problema é. O problema, entre aspas, é que a polícia viu. Se não, era só mais um dia, só mais uma terça-feira. Os caras andando, saindo no soco na rua, o cachorro entrou na. Briga de vizinho normal, tá ligado? Nada sim, que. Sim, sim. Nada que seja necessário chamar briga a polícia. Pelo som e tal. É, nada, mano. Isso aí, apenas mais um dia da Zona da Mata do Rio de Janeiro. E eu acho que o G1 sabota algumas... Rio de Janeiro, ó. É, Juiz de Fora, caralho. O G1 sabota algumas notícias. Mas talvez aqui... no Rio de Janeiro também. Ah, Rio de Janeiro todo dia. Rio de Janeiro são outros tipos de mutantes que estão na rua. Que tem isso aí? Cara, não, 442 comentários. Tem. Ah, tá, isso que eu falava. Pra mim não carregou, mas é porque minha internet é leprosa, né? Vamos carregar no outro PC aqui. O Wilson, o filho do Will, comentou. Um cara desses encontra com o Magneto pelo caminho. Ele vai se ferrar. Ai, que merda. Amigo Evandro, essa aqui, sim, a próxima notícia foi enviada pra nós. Cadê? Eu fechei aqui a porra do site. Caralho, cadê aqui? Peraí. Aqui. Enviado pra nós diretamente pelo ou pela Richili. Arroba RYCHILLIE. Caralho, que nome complicado. Jovem Richelli. De 22 anos. Richelli. Ou Richelli. Richili. Sei lá, eu vou ler Richelli, que é um bom nome. De 22 anos. Morre ao tentar separar briga de crianças. Essa é boa. Tá, porra, isso foi no Brasil? Mano, não. Caralho, sei, mas Brasil? O título me chamou a atenção. Caralho, foi no Brasil? Olha lá. Imen. Caralho, Imen. Caralho, o cara tá pensando em fornicação. Eita, nós! Cadê o fim de semana que não chega, Evandrinho? Imen! Só pra gente não dar mancada com o cara, é homem, tá? Garoto é homem, de programas. Tá. Pequeno youtuber, ó, youtuber. Vai, segue aí. Colega de profissão. E nem fala em ambiente hostil e falta de condições de segurança no local. O jovem terá cortado o braço. Terá cortado o braço na própria. Tá prevendo o futuro o jornal? É isso mesmo? Teria cortado o braço. Porra, terá cortado. Porra. Um jovem de 22 anos morreu na final de tarde do passado domingo, depois de ter se cortado no vidro de uma porta ao tentar separar uma briga de crianças na Perafita, em Matozinhos. Agora, esse jornal é de onde? Porque Matozinhos, onde é isso, mano? Matozinhos é o interior de algum lugar, eu já vi esse nome. Não, obviamente. Mas isso aí é de Portugal, hein, velho? Ah, é de lá que eu vejo direto, caralho. Matozinhos. Olha aí. Caralho, você tá sabendo das localidades de Matozinhos? Não, tem uma garota que eu sigo do Instagram e ela é de Portugal. Ah, tô vendo, né? Tô vendo, tô sabendo. Aí ela fica... Não, ela me segue no Twitter também, pô. Gente boa. Carol Lute. Ó, Ruivinha. Carol Lute. Perafita em Matozinhos. A fonte da GNR confirmou ao DN a ocorrência de uma pequena zaragata entre crianças. Olha a palavra pra gente começar a usar daqui diante, hein? Zaragata. Entre crianças entre os 6 e 12 anos. E que as autoridades foram, abre aspas, chamadas ao local. Os portugueses escrevem um pouco diferente, né, as notícias? Pra caralho. Pra que essas aspas aí, mano? Não, mas eles deveriam estar com o português mais correto que o nosso G1 da vida aí. É, em tese, eles que inventaram a parada, né? Já segundo o jornal de notícias... Portugal, mano, como é que a gente não ri? Jornal de notícias. Jornal de quê, caralho? O que mais que passa no jornal? Sei lá, o gozo rodado. Jornal de notícias. Jornal de notícias. Parece nome de paródia, tipo Hermes e Renato. Jornal de notícias. A jovem jornal. A jovem quis acudir a criança mais nova e, ao tentar sair do prédio onde estava, não conseguiu abrir a porta de vidro. Acabou por parti-la, cortou-se. Porra, mas meu cara é um energúmeno. Ele foi tentar abrir a porta de vidro, não conseguiu e meteu o soco. Não, o foda é que você viu a idade das crianças, mano. Vai se foder. O cara. Vai, segue aí. De acordo. Aí ele morreu, mano. Aí, ó. Cortou-se com gravidade, caralho, no braço. Morreu pouco depois, o que indica ter perdido muito sangue, segundo o mesmo local. Não, é porque o vidro era enfeitiçado, tinha uma maldição que quem quebrasse ia morrer depois de 3 minutos. De acordo com o Enem, o ambiente no local, entre aspas, seria hostil. Essas aspas estão... Tô entendendo. É muita aspas, nada a ver, né, mano, pra gente. Aspas, nada. Infelizmente, por causa de condições de segurança no local, não foi possível... Eu tô esperando botar um não, tipo, aspas, entre o não. Não foi possível as equipas de emergência média... Exatamente. Pré-hospital, as equipas de emergência média... Médica, eu acho que dizer. Olha, tá errando também. Todos erramos o português. Pré-hospitalar, Enem e bombeiros prestarem assistência média. Ih, rapaz, é média mesmo? Deve ser isso aí, ó. Fica julgando nossos amigos portugueses. Pois é. Pré-hospitalar necessária. Eles falaram emergência média pré-hospitalar e logo em seguida assistência média pré-hospitalar necessária. Até o redundância do caralho. Pra prestar a melhor ajuda possível a esta vítima. Refere o organismo. Então, acho que nas terras do rei. Lusitanas, sim. Essa é a terra chique. Terras lusitanas. Ah, então quer dizer que, em vez de órgão, eles falam organismo. Curioso. Organismo, exatamente. Foi, olha, esse cara bota o horário certinho. Foi às 17h08 que o centro. Caralho, de Orientação... É um jeito. A gente podia ler mais notícias de Portugal, né, mano? Sim, por favor, galera, de agora em diante, manda mais notícias de Portugal. Foi às 17h18 que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, recebeu uma. Isso parece nome de apelido de moleque do bairro, CODU. Eu chamo o CODU ali. Não, Centro de Orientação de Doentes Urgentes, mano. É uma emergência, tá ligado? Pronto, socorro. Recebeu. Aí, de novo, as aspas que eles adoram. Uma chamada de socorro para as duas vítimas de agressão. Tendo se informado, cerca de 20 minutos mais tarde... Eu tô surpreso que não falou 20 minutos e 37 segundos mais tarde, que existia uma vítima de 22 anos em paragem cardiorrespiratória, mas com ambiente hostil e sem condições de segurança. Ou seja, vindo por... Eu sou paramédico, então paragem. Posso falar. Vindo por todo canto, é isso que ele quer dizer. O cara quebrou uma comprou, não era uma portinha de vidro, era uma parede inteira de vidro, o cara meteu o chute, tem vidro pro todo canto, os paramédicos falaram, não vou andar nisso aí não, que a bota é nova, eu vou trazer vidro pra dentro da ambulância. Você se foda aí. Em função dessa nova informação, designadamente do agravamento do estado de saúde de uma das vítimas, o CODU aciona às 17h30 a viatura médica de emergência e reanimação, o VMER, do Hospital Pedro Hispano. A VMER chega ao local às 17h39. Caralho, eles estão muito querendo mostrar serviço, né, mano? É uma prestação de contas inacreditável. Sim, porra! O CODU foi informado também às 17h09. Cara, os caras estão escrevendo, tipo, tudo na ponta do lápis. É o relatório, caralho. O cara do hospital chegou e deu pro jornalista, ó, escreve essa porra aí. Aí ele puxou todo o relatório do acontecido. 6h30 aconteceu isso, 6h32 aconteceu aquilo. Tá certo, mano. Para os bombeiros e voluntários de Leixões que iriam transportar para o hospital de São João, as aspas que eles adoram, uma criança do sexo masculino de aproximadamente 6 anos de idade que apresentava escoriações e hemorragia controlada, ferido ligeiro. Só pelas 18h40 foi possível a VMER do Hospital Pedro Hispano transmitir informações ao CODU sobre a ocorrência. Assim, a equipa médica informou tratar-se de uma vítima cadáver. Caralho, vítima cadáver, chegou presunto. Caralho. É assim que eles se referem. Vítima cadáver. Por favor, mandem mais notícias de Portugal. Sério mesmo. Sim, vamos aprender todas as palavras. Sim. Eu quero viajar pra Portugal um dia, conhecer e tal. Porque eu acho legal isso, porque a gente fala português, 90% das pessoas que falam português nesse mundo são da nossa mesma cultura, são brasileiros também. Enquanto quando você fala inglês, você pode entrar em contato com pessoas de outras culturas, né? Então, pra gente conhecer pessoas de outras culturas que falam português, você tá se limitando basicamente a alguns países africanos e Portugal. Então eu quero ir pra Portugal. Aí fala aqui: assim, a equipe médica informou tratar-se de uma vítima cadáver, mas que por falta de condições de segurança foi necessário retirar a vítima do local e direcioná-la à esquadra da GNR para verificação do óbito. Os caras falam chique pra caralho, chegaram lá, tá o presunto, sim, levaram pro ML. É já isso. Era. Uma linha você resolveria, tá ligado? Pois é, mano, os caras falam pra caralho. O Enem considera que a sua atuação foi adequada. Acionou os meios de emergência, duas ambulâncias de socorro, que se encontravam no... Mano, esse artigo é tipo o Relações Públicas da Parada, ó. Caralho. É, caralho. Alguém chegou, morreu um cara. Chegou a moto aqui, eu queria... É isso aí, mano. Que se encontrava no momento disponíveis e mais próximos da ocorrência. Quando recebeu do local informação sobre a alteração de sinais e sintomas de uma das vítimas, designadamente o facto de se encontrar em paragem cardiorrespiratória, o CODU acionou no imediato a VMER. Pelo que eu entendo, esse VMER é tipo o nível acima do... Porque o CODU é tipo SAMU, que a gente chamaria de Primary Care Paramedic. E aí você tem o Advanced Care Paramedic, que é a parada mais avançada. Então imagina que é isso? Acima, é o cara acima do 92. Isso. É o acima do 92. Quando o cara tá realmente fudido, ele liga pro 93. Caralho, pode crer. É isso? Qual que é o número do 92? Não fala, não explica o que é, né? A sigla. Eu acho que é isso. Ah, não, é viatura médica de emergência e reamina. Não, não, ele fala, só que pelo que... Não, eu sei, pô. Esse CODU... O que é o CODU? Centro de Atenção de Emergência. Então, parece que uma organização de emergência recebeu o chamado primeiro. Quando viram que a parada era mais tensa, acionaram a parada nível acima. É isso que ele tá explicando. Não, caralho. Lá em cima tem, ó. É isso aí, mano. É viatura médica de emergência e animação. É uma ambulância. Mano, presta atenção. Lê de novo lá. Esse CODU, ele recebeu uma chamada, né? E aí parece que... Então, tipo... Pelo que eu entendi, eu devo estar lendo errado aqui. Eu sou um burro do caralho. Não, caralho. O carro que a gente deu. Caralho, eu sei que é ambulância, mano, mas a impressão que eu tive no texto é que primeiro uma equipe foi chamada e depois notou-se que a situação era mais grave do que se pensava e aí ativaram a outra parada. Tá vendo, ó? Que pode rolou ser. 20 minutos essa mais tarde, que existia aí, uma vítima... Né? Tá vendo, ó? Rolou, primeiro recebeu chamado, e aí, 20 minutos mais tarde, existia uma vítima em paragem cardiorrespiratória, entendeu? E aí chamaram a parada mais... Pelo que eu entendi, foi isso. Paragem já é estranho pra gente, mano. Olha, paragem... Me lembra lavagem. Paragem, e aí tem uns comentários aqui, infelizmente, porque são de Portugal, vamos estar falando lá da Dilma portuguesa e do Temer português. Temer, cara, mas... você fala Temer? É Temer. Temer, pois é, Temer. Agora legal que novamente expressões aqui muito boas que a gente tem que começar a usar. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Cadê aqui, ó? O cara, o José Guerreiro. Você sabe fazer sotaque de português? Que eu não consigo. Que vivemos numa selva. Ora pois. Gajo. Que vivemos numa selva, eu já sabia, mas pensava que ainda havia leis e algumas regras. Caralho, esse cara tá apto pra morar no Brasil. Olha aí. Não é cara, só no Brasil, rapaz. Tem um cara que falou ali: trouxeram. Não, trouxeram. Tá correto? Não, cara, apaga isso, tô um retardado. Trouxeram, porque eu nunca li. Não, é trouxeram, tá certo. Mas eu nunca vi essa grafia. Trouxeram. Ah, tá. É uma derivação, é uma... Qual é a palavra? Quando você altera o verbo pra concordar com a pessoa e o tempo. Pascual, é uma... Enfim. Não, é trouxe, é porque eu nunca... Eu acho que eu nunca li a palavra trouxeram. Então, imediatamente, eu li o X de forma mais... Caralho, tem um comentário muito maravilhoso aqui, ó. Joaquim Almeida. A canalhada está a emergir. Os animais canalhada. Estão... Canalhada! Canalhada está a emergir. Os Mas animais é esse est... mesmo que eu falei que trouxeram. Ah, tá. Os animais estão a sair paulatinamente das tocas onde tem hibernado. Caralho, mano, todo MPB agora tem que ter pelo menos... Não, mas eu gostei da palavra. Paulatinamente aos poucos. 19 da minha cultura. Mano, eu sou paciente com português. Todo MPB tem que ter uma notícia de português de Portugal, caralho. Canalhada. Ou então comentários na postagem. Canalhada, muito bom. Muito bom, mas vamos pra próxima. Evandrinho, a próxima notícia aí. Caralho, muito bom, mano. Aprendi o beabá, beabá como atira. Primeiro tu joga o ar, depois próxima notícia, eu acho que foi do Brasil, deixa eu só ver aqui. Foi. Foi do Brasil. É, enviado pelo nosso amigo, muitas abas abertas, IslamVictor, arroba, IslamVictor no Twitter. Cara, essa é sensacional. Essa aqui eu li e só pensei assim, caralho, se a moda pega... Deixa eu ver. Vamos ver aqui se ao vivo e a cores, se a parada é fake news ou alguma coisa. Mano, porque eu tô aqui, mano. É de dessa semana também. Deve ser, caralho. Foda que o cara não linka, né, ó. Fonte, aqui, vi por aí, postei por aqui, mano. Será que é fake uma notícia tão majestosa, mano, dessa? Que isso é fake. Eu também eu quero muito. Não, peraí. Artigos. Eu tô dando a busca aqui. Tô dando a busca aqui. Busca e apreensão aqui da notícia. Pra ver aqui a verdade. Ah, cadê aqui? Eu tô dando aqui o Google na imagem. Pra ver se ela já apareceu em outro site. Alguma coisa do tipo. Mas porque quando eu vejo uma notícia muito absurda em site pequeno, eu fico um tanto com o pé atrás. Sim, Curupira. Curupira, exatamente. Deixa eu ver aqui, segurando. Porque aqui, ó. Eu vejo. Deixa eu ver aqui. Tá buscando o quê? O nome do cara? Ou prefeitura? Não. Eu tô botando na foto. É fake news. Filha da puta, de bruxa, gente banida. Fake news. Fomos dribado. Tem outra notícia aí pra puxar aí? Porque isso é drible. Não, mas vamos banir o Islam Vitor do. É fake news. Olha aí, ó. Ô, Evandro, tá aqui, ó. No Telegram. Olha o link. Você de onde que vem essa imagem. Foto original? Olha aí, ó. De onde que vem essa imagem? Outra treta, não tem nada a ver, mano. E isso aí, moradores da cidade mais pobre descem o pau no prefeito amarra em poste, talvez tenha acontecido, mas essa foto é falsa. Ah, pegaram uma. É, mas a foto de fundo eu achei uma parecida de então, lá, é a montagem mesmo. Então, eu fico pensando, talvez a parada aconteceu e simplesmente usaram essa imagem pra ilustrar. Só que eu não tô vendo aqui o nome do prefeito, por exemplo. Pois é. Cadê o nome do prefeito? Aqui o nome da cidade é Marajá do Sena. Então tá errado, mano. Cara, deixa eu botar aqui. Bota aí. Marajá do Sena nas notícias. Porque a gente pode estar falando bobagem. Talvez isso aconteceu, mas usaram a foto. Não tinha foto pra acontecer, pegaram a foto qualquer. Olha lá. Ah, Marajá do Sena. Cara, eu tô botando aqui Marajá do Sena e não tem em nenhum site de notícias algo que corrobore que isso aconteceu. Então eu acho que é um belo fake news. Puxa outra aí. Achei uma do Terra aqui, calma aí, deixa eu ver o link. Terra já dá pra confiar mais, né? Vitor, passa aí o IP dele que eu vou banir ele de toda a rede nossa do 99 Vidas, do meu YouTube, do bloqueado do Twitter. Ó, essa aí é do Terra, no Terra eu confio. No Terra e no Jonathan Fernandes. Arroba Jonathan... GF93. A notícia é... Porra, eu tava tão empolgado com a outra notícia, mano. Eu também tava muito empolgado. Tava preparando as fotos piadas já. Faxineira confunde arte com sujeira e faz limpeza em museu. Deixa eu não ler o lado parecido. Isso já rolou aqui, hein? A não ser que tenha acontecido de novo. Deixa eu ver aqui. É outra. Pelas fotos são outras. Não, cara. Acho que não. A gente não leu. Era uma do abacaxi, mano, que ficou lá. A gente não leu, não, mano. Eu tô com a impressão de que essa notícia já passou aqui. Eu acho que era entendendo. Outra. Busca então aí, vai. Tem. Então lê. Se tiver errado aí, a culpa é do Evan aí, cara. Não, caralho. Vamos trazer uma notícia inédita. Até porque essa daí é de 2005. Bem provável que sim, que já seja. Mas não foi ela. A gente tem que ter um amigo redator pra escolher as notícias. Vai lá, vai, lê, vai. Só lê, não. Só lê. Se for, a gente faz piadas novas, é o remix. Não sei, eu acho que não foi não, mas beleza. É, o trabalho chamado Onde Vamos Dançar Essa Noite é composto por bituca de cigarro, garrafas vazias e confetes. Caralho, mas aí de novo, a discussão do começo do programa. O que é arte? Arte, qualquer coisa pode ser arte? Uma parede em branco é arte? O game é arte? Mano, música daquela mulher lá com o nome do funk é arte? Valesca Popozuda? Uma obra de arte foi restaurada após ser confundido com sujeira e removida por uma faxineira em Bolzano, no extremo norte da Itália. Ela achou que o trabalho chamado Onde Vamos Dançar Essa Noite se tratava de uma bagunça deixada por uma festa realizada no local na noite anterior. A faxineira limpou, entre aspas, o local no último sábado e jogou todo o material fora. O foda é que a mulher tava com uma puta boa vontade, mano. Certamente, quando contrataram ela pra limpar o lugar, o primeiro cabeça não falou nada do que ela ia encontrar lá. Segundo, que ela só, vai lá tirar poeira e tal, dar uma ajeitada. A mulher chegou e viu essa zona fodida. Porque tem a assim, fotinha. Que bando de porco. Vamos limpar, foi pra isso que mataram. Vou mostrar serviço, né? Vai que me chamam mais vezes. Porque provavelmente era uma diarista. E aí ela acabou. É que nem a mulher do Jesus Rapina, tá ligado? Ela tinha boas intenções, mano. Mas, né? Não dá pra ficar com raiva. Não dá, mano. Aí tem aqui, ó. A obra exibida no Museu de Arte Contemporânea de Bolzano é composta por bituca e cigarro. O cara repete o que eu já falou lá em cima. Garrafas vazias e confete. Aí tem a foto. Caralho, ó. Tá, tem a primeira foto que tem um local todo zoado. Que caralho, de novo. A arte é aquilo que o cara recebe, né? Como receptor. Tem aquilo, não dá nem pra comentar muito. Mas é um canto da sala, assim, todo fudido, como se tivesse acontecido uma festa, um monte de garrafa jogada, tá? O chão todo sujo. E aí embaixo tem como ela deixou. Mano, ela passou, ela catou aquelas VAP, tá ligado? E uhum. arrebentou, lavou o chão bonito, brilhando, tá nos trinks. A mulher fez um bom trabalho. Se isso aí é arte, então tudo é arte, tudo, literalmente pois tudo é, arte. A mulher também fez arte, caralho. Imagina, pô, como é foda, ó. Imagina a pessoa até que foi... Até limpar a parada foi arte. Sim, mas imagina o cara que foi lá visitar o museu e viu a obra de verdade. O chão lá tudo fodido uhum. e teve suas reflexões. E aí ele volta no outro dia e encontra a parada limpa. Ele vai pensar, caralho, o que será que isso quer dizer? Exatamente, entendeu? Exato. Então, dá pra dizer também que ela não fez arte. Também conhecido como Museu Bolém Bolzano, o espaço refez a instalação após obter o aval do Duo. O que é Duo? É o cara responsável? Goldschmidt Chiari, artista de Milão. A gente não manja muito de arte, né? Artista de Milão, responsáveis pela obra. Ah, não. Esse Duo é porque é tipo, é um dueto. São duas pessoas, a dupla. Não sei o que tá falando Duo. Pode ser. Dupla. É, o cara quis falar mid bro. Achei que era uma coisa relacionada. O cara quis ser chique. Quis ser chique babaca. Quis ser português e não consegue, né? Segundo seus idealizadores, a obra tem o objetivo de representar o hedonismo e a corrupção política vividos nas décadas de 80. A Sbórnia é putaria. Tá de putaria com a minha cara. De forma bem-humorada, o museu disse que teve má sorte com a nova faxineira e depois pediu desculpas aos visitantes pelo incidente. A exibição foi reaberta na última terça-feira. Um acidente similar ocorreu em Bari, no sul da Itália, em fevereiro do ano passado. A faxineira jogou fora trabalho que fazia parte de uma instalação na galeria Sala Murat. Segundo a empresa responsável pelo serviço de limpeza do local, a faxineira confundiu as peças feitas de jornais e cartões com lixo. Caralho, não é de hoje que a faxineira tá pintando a arte por aí. Ela disse na época que estava lá, ó, apenas fazendo o seu trabalho. Porra. Não dá nem pra culpar, porra. Exato. Mano, você chama a mulher pra fazer uma limpeza. Aí você tem uma parada que é uma obra de arte que é uma bagunça, você vai esperar que ela... É tipo o cara que bota sozinho, sei lá, tá ligado? Ele fala, não, aquilo ali é minha bagunça, não, ninguém vai mexer. É minha bagunça organizada. Eu tenho uma bagunça de roupas aqui atrás de mim nesse exato momento. Então vocês aí, tá falando. Aí você contrata alguém pra arrumar, a pessoa arruma e já fala, porra, mas tá agora bagunçou, agora eu não sei onde tá minha cueca, que eu uso um dia sim, um dia não. A cueca, como a gente sabe, dá pra usar múltiplas vezes, você vai invertendo. O cara comentou aqui, ó, Fernando Bonfim, parece um despacho. Mas, caralho, que sacanagem. Mano, sim. Parece um despacho, é foda. Era um belíssimo despacho, se fosse, hein, mano. A outra comenta, caramba, certinha mano. Ela, estava uma sujeira mesmo. Mano, é isso aí. DLC de notícia. Graças ao nosso amigo que mandou a notícia fake e será banido. Mas MPB, pelo menos é ao vivo e a gente. Estamos de olho, olha aí, ó. A gente não espera nem chegarem pra apontar que a gente falou groselha. A gente já tá de olho verificando o background das paradas, mano. Porque, cara, isso sempre foi uma coisa que eu faço, mano. Eu nunca acredito em tudo assim do nada. Eu tenho que. Se a parada é muito bizarra. Falando nisso, Izzy, esses dias eu ouvi de novo a entrevista da sua amiga no programa Pânico. E a filha da puta me vira uma hora e fala assim: ai, porque eu não quero que as pessoas me conheçam como a menina do Vale. Mano, ela escreve um livro chamado A Menina do Vale. Que vontade de estar lá. Falou, só levanta a mão, tá ligado? Calmamente. Então, só me tira a dúvida. Qual que é o nome do seu livro mesmo? Mano, caralho. Eu fiquei com vontade de tacar o celular no chão. Que desgraçada essa menina, mano. Não, mas é muito... Ela é como eu falei, ela é um enguia estabuada, mano. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ai, que saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. Ai, que eu fiz, me enrolei. Que saudade do meu ex. Evandrinho, onde é que as pessoas encontram o nosso glorioso podcast? hbdia.com/podcast, sem o S. E vamos falar muito rápido sobre o padrinho.com.br/melhor podcast do Brasil, que é o site onde as pessoas podem entrar lá e dar dinheirinho pra gente e manter essa bagaça funcionando. Exatamente, só sai todo fim de semana por causa da galera. Às vezes, por exemplo, a semana agora eu tava viajando, tava na casa da minha namorada, então complicou de lançar o programa em si no domingo. Mas os padrinhos recebem sempre, no site, exatamente. Às vezes eu posso demorar de lançar no site, mas os padrinhos já recebem o arquivo sempre no grupo do Telegram do MPB. Então se vocês têm vontade de apoiar o nosso programa e receber mais cedo do que a galera, torne-se um padrinho. E de novo, que a gente fala toda fucking semana aqui, qualquer um real é dinheiro, mano. Não se acanhe achando que é pouco, que você vai ter trabalho, porra, não sei o que, queria poder dar mais. Tem cara que pensa isso, eu queria poder dar mais e só posso dar um real. Mano, não chega, não dá nada. Se todos os ouvintes, cara, se todos os ouvintes dessem só um real, você não tem noção. Porra, tava eu andando de Mustang fazendo Tokyo Drift por aí, filho. Mas é isso aí, gente. Fazendo Baby Drive, agora é Baby Drive, né? Mais Tokyo Drift. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Faster than my man.